música negra, música dos pretos, dos guetos, família Armazém, a pura essência, a reverência ao samba. Bezerra da Silva, meu pai, meu véio, minha luz. Sem bala clava na rima, verso de Alis do Cruz. Os batuque da senzala surgiu ritmo rua. Preto velho que giravam, viravam madrugas. Peço bênção, licença pra entrar na corrente. Postura, sou negro, sou sim, linha de frente. A dama da noite me chama pra dança. Boêmio noturno da city, Chico Bamba, canto amor como Marley pra qualquer etnia. Incolor como a dor no meus punhos sangria. Herdei dos ancestrais, resistência pra guerra. Mal com xiste, paqui, sabotagem, Mandela. Como é bela, reluzente, nós de van pelas noites. Sem bela de prata, só tapete vermelho pra corte. Sei bem que você quer de mim, melanina. Estrada, lama, ouro e cresce os olhos das meninas. Vinde tão longe, vem mais que o horizonte. Vem mais que o horizonte, bem mais. Vem mais que o horizonte, bem mais. Vem mais que o horizonte. Misturaram tribos rivais entre cultura e etnia. Castraram nossos valores, transformando em agonia. Quantos de nossos bantos morreram na travessia, tipo mercadoria, levado com suas famílias. É, e sim, na história anos e anos de injustiça. Enquanto com suor de negros e províncias, cristianismo imposto forçado por jesuítas. Senhores do engenho montado com suas milícias. Sou carinho, mais um filho da miscigenação. Moramos no Brasil, país com muita imigração. Fusão italiana, soriana e chinesa. Somos filhos de Deus, temos a mesma natureza. Precisamos de ar, comida, água pra beber. Precisamos de um lar, educação e lazer. É preciso plantar, pra no futuro se colher. A essência você já tem, basta saber o que quer ter. Vinde tão longe, vem mais que o horizonte. Vinde tão longe, vem mais que o horizonte. Bem mais, vem mais que o horizonte. Eu jamais vou deixar mapas, tão pouco deixar pegadas. Deixo marcas, evidência pros que estão na caminhada, os pés na estrada. Pronto pra cada nova batalha, apagar o incenso e deixar a essência que o vento espalha. Não foi em vão, nada por todo o oceano pra dizer que somos livres, mas não nos libertando. Eu vejo todo o sofrimento na terra igual os daqui. Quantos que foram de Angola, Congo, Kuwait, Haiti. Nos dê força amanhã, África. Vamos seguir fazendo histórias, tirar dos livros da estante e guardar na memória. Festejar no saguão, na palma da mão pros quilombolas. Poder viver do som que sai das cordas da viola, mudar os ares por palmares, uma nova lição, mudar o rumo do percurso, da percussão, deixar a essência na cadência, pros que virão, porque não atravessamos todo o oceano em vão.